por uma vez mais eu estou chorando, por amar demais, ai meu coração. Outra vez mais caiu por terra tudo que eu queria, qual chuvas de verão. Outro inverno está chegando e novamente estou chorando e não sei parar. Vem o vento e sopra no meu rosto essa dor que nem mais sei chorar. Nascer de novo, crescer um dia, provar que posso fazer alguém amar. Eu não creio mais em nada, nem meus passos na calçada, quero acreditar. Sinto que estou perdendo um pouco de mim mesmo, por onde eu passar. Quando penso que o passado já levou toda a tristeza que havia em mim, vem de novo a tempestade, até parece que o desgosto só nasceu pra mim. Oh, como eu queria nascer de novo, crescer um dia, provar que posso fazer alguém amar. Provar que posso fazer alguém amar. Outro inverno está chegando e novamente estou chorando e não sei parar. Vem o vento e sopra no meu rosto essa dor que nem mais sei chorar. Eu não creio mais em nada, nem meus passos na calçada, quero acreditar. Sinto que estou perdendo um pouco de mim mesmo, por onde eu passar. Quando penso que o passado já levou toda a tristeza que havia em mim, vem de novo a tempestade, até parece que o desgosto só nasceu pra mim. Oh, como eu queria nascer de novo, crescer um dia, provar que posso fazer alguém amar. Ah, como eu queria nascer de novo, crescer um dia, provar que posso fazer alguém amar.